Olha você, você é aquele rapper dos Estados Unidos. Eu acho você legal demais. Você tem uma barba dinâmica. Você é... Você... Mestiço? Sei que eu gosto de você. Você é um cara bacana, legal. Você é dos Estados Unidos. Eu escuto a sua música toda vez quando eu vou dormir. Eu fico muito legal, consigo dormir legal demais. Drake, eu gosto de você. Eu tô gravando no WhatsApp porque meu computador tá bugando só, então eu tô gravando no WhatsApp. Eu gosto muito de você, depois eu vou editar, vou botar no Sul em Vegas. Eu adoro suas músicas e você me deixa feliz, você me deixa legal, você me deixa alto astral, você deixa você me deixa eufórico, você me deixa eufórico, eu gosto muito de você. Drake. Uma vez o Drake ia estrear no jogo Gears of War 3. Quando eu vi aquilo, eu fiquei tão emocionado, botei o dedo no meu. Epa! Drake, você é um cara engraçadinho, só que ele pegou tão funil. Drake, eu fico feliz quando eu fico feliz quando eu penso em você. Você me lembra o Sérgio Malandro. Pegadinha do malandro. Mas enfim, Drake, obrigado pelo olho, tchau.